Na gaveta empoeirada encontrei um exemplar de uma Bíblia sagrada que há tempos deixei lá. Me lembrei daquele instante quando li Efésios 6. Foi a última leitura desde a última vez. Tá na hora de lembrar onde foi que a deixou. Na gaveta empoeirada ou na sala onde ficou. Lembra, pois, onde caísse antes que chore de dor. Se arrependa enquanto é tempo e volte ao primeiro amor. Você ainda lembra onde foi que a esqueceu? Se ainda a folheia ou se ainda não a leu? Não espere o amanhã, o momento é agora. A Bíblia é o alicerce que constrói qualquer história. Tá na hora de lembrar. Onde foi que